amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você me sofrendo, te amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, um tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. Seu amor é um jeito bom de viver, eu não vou esquecer nunca mais. Terrimas! Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Se amar me faz feliz. O amor é um laço aberto, muito perto, um tiro certo, esperando alguém cair, se ferir, iludir. Seu amor é desse jeito manhoso, safado e gostoso demais. O amor é um prato quente, atraente, envolvente, faz a gente se servir, engolir, repetir. De viver, eu não vou esquecer nunca mais. Ai!